Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Sem vocês não acontece nada. Muito obrigado. Vai ser lindo a gente se amar.